Acessórios masculino, feminino e infantil. A loja é destaque na cidade por decoração moderna, melhor atendimento, melhor forma de pagamento. É a loja que mais investe no seu cliente. E o melhor, você poderá pagar suas compras em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Clauber, apaixonados por sapatos. Rua Dodô Feitosa, 125, Centro, Tauá, Ceará. Telefone 88-3437-1430. Clauber, apaixonados. Dados por sapato. Supermercado Feirão das Frutas trabalha com os mais variados gêneros alimentícios, frutas, verduras, cereais, enlatados, laticínios, todos os tipos de frios, material de limpeza e higiene, bebidas em geral, tudo de boa qualidade, menor preço da cidade, novas frutas e verduras fresquinhas todos os dias, ainda conta com completo açougue, carne bovina, suína e caprino, frango abatido na hora. Supermercado Feirão das Frutas, agora em novo endereço, Rua Nenê Borges, 270, por trás do Bradesco. Entregue domicílio através dos telefones 3437-4009, 997-7248-17. Trabalha com cartões de crédito e débito e Elo Alimentação. Supermercado Feirão das Frutas. Organização Cláudio e Silvana. Ótica Ebenezer, é bom viver com toda a saúde na sua visão. É bom saber que a ótica Ebenezer vem me ajudar com lindos óculos de grau e de sol também. A sua lente vem escolher belos relógios. Rua Dom Dom Feitosa, 52, Centro de Itauá. Fone 3437-1233 e 9917-2828. Óptico optometrista Joselita Soares. Qualidade para lhe servir, com a ótica Ebenezer, bom te ver aqui. Ótica Ebenezer. Arrochando nó. Farmácia Moderna é mais completa de Itauá. Qualquer medicamento aqui você vai encontrar. Se você foi no doutor, tá com a receita na mão. Farmácia Moderna tem sua medicação. O mais completo sortimento e o melhor atendimento aqui você vai encontrar. A entrega é imediata. Ligue para a entrega que agora vou falar. 3437-1316. Farmácia Moderna também tem celular. É só ligar 99963-4143 ou 99963-1505. Rua Tonton Feitosa, número 23, no centro de Itauá. Farmácia Moderna, 60 anos, orgulho do passado, prontos para o futuro. De segunda a sexta, de 6 às 6:30 da noite, programa O Pensamento e a Fé, aqui na Rádio Cultura dos Inhamus 960, com o professor Coelho, especialista em desvendar os mais profundos mistérios do mundo espiritual, casamentos atrapalhados, vícios, desarmonia no lar, queda no comércio, traz de volta a pessoa amada, depressão, doenças misteriosas e muito mais. Ele atende na rua Coronel Vicente Alexandrino, número 371, no bairro Tauazinho, aqui em Tauá. Ele tem o poder dos sete espíritos de luz. Ligue Tim 99755-0671. Claro, 99466-3445. Nele você pode acreditar. Atenção população de Itauá e região, a loja Abreu Autos e Motos está localizada em novo endereço para melhor servir você, cliente amigo. Instalado na rua Temístocles Fialho, rua que passa atrás do Parque da Cidade, mesma rua do Colégio Antônio Araripe, com amplo espaço e melhor comodidade. Carros novos das marcas Fiat, Chevrolet e Toyota e usados de todas as marcas. Vende, troca e financia carros carros e motos novas e usadas. Financiamento bancário e particular. Vai, faça a sua simulação e venha aderir à parcela que cabe no seu bolso. Contatos 99906-5965, 99699-7976 e 99754-2423. Abreu Autos e Motos, realizando seu sonho, facilitando a sua vida, esperando por você. Já está em pleno funcionamento o Parque Via Sul, aqui em Itauá, ali no Parque da Cidade. Cartão postal de Itauá. Venha pra cá, venha pro Parque Via Sul e venha noites de pura diversão. A criançada adora aqui no Parque Via Sul, pois aqui tem barca surf, carrinho bate-bate, patinha, a Scania, o Jeep, Maria Fumaça e muitos outros brinquedos pra gente se divertir. Que bom! Que maravilhoso é ver a alegria estampada no rostinho de cada baixinho, pois eles vão adorar os brinquedos do Parque Via Sul. Venha hoje mesmo pro Parque Via Sul e participe desse momento de festa para o seu filho, para você e para toda a sua família. Parque Via Sul, instalado aqui em Itauá, ali no Parque da Cidade. Parque Via Sul, vem se divertir aqui. Vem se divertir aqui. Rádio Cultura 960M, de Itauá, para você sintonizar. Edir Fernandes, o forrozeiro danado de bom, comanda diariamente Arrochando Nó. Formação Tropical, volume 7. Algum tempo atrás, eu jurei não mais amar.